That's a bingo. Começa agora Omelete Nuts. Pode começar essa bagaça? Pode começou. Começa. Começou Omelete Nights, o segundo do retorno da volta dos que não foram. E a gente tá aqui, mais um dia feliz. E eu quero começar dizendo que eu encontrei um mágico na rua. Posso começar assim? Pode. Pode, você começa do jeito que não, você quiser. Não, porque você não falou nada, porque você costuma sempre falar... Ah, okay. Você ficou em silêncio. Esse programa aqui, eu vou ficar em silêncio inteiro. Aí, ó, eu tava na rua com os meus amigos. E aí apareceu um mágico. E aí eu falei, putz. Ele tava de capa? Não, ele tava de terno. Ele tinha bigode? Tinha uma barbinha, um cavanhaque. E um brinco que imitava diamante na orelha. Você sabia que não era diamante. Ele era jogador de futebol, então. É, tipo esses caras assim, que tem um brinco de diamante, que não é diamante. E aí o que aconteceu? Ah, ele é daqueles mágicos modernos, né? Tipo Chris, não sei o Chris que. Angel. Chris é, Angel. É, tipo esses caras. Ah, não, não tava pode de terno, assim, com... Você não gosta desse tipo de mágico? Não, não gosto. É tipo, é que nem o Jim Carrey naquela e comédia Dynamo, de mágico, cara? Lá, o Burt Wonderstone. Já viu o Dynamo? Eu vi, também não gosto. Ele não tem cara de mágico. Mas é que tá, ele é, tá magro que nem o Dynamo, você tá ligado, né? Você tá fazendo Dynamo... a mágica do David Blaine, é isso. Oh, essa tendência começou com o David Blaine, que também não tem cara de mágico. Mágico, ele tem que ter cara de mágico, entendeu? Ele tem você que ter um bigode. Você já viu o Ted do David Blaine? É? O Ted, Ted Talk do David Blaine? Você olha pra minha cara, vê que eu fico assistindo o Ted do David Blaine. Você devia assistir o Ted Talk do David Blaine, cara. O que que ele fala? Ele explica como ele conseguiu fazer o desafio da água lá, ficar não sei quanto tempo... Debaixo d'água? Debaixo d'água, que ele passou uma hora lá. Acorrentado, não sei o que lá. Acorrentado, cacete. Ele explica como que ele conseguiu fazer. E é o processo é o processo criativo dele, de trabalho, de como fazer pra permanecer vivo depois daquele desafio. Ele não saiu antes do final do recorde desse desafio? Ele saiu... Então, ele falhou em um... E ele voltou lá e conseguiu, porque ele mudou todo... Porque ele é mágico. Aí que tá, mas ele começou a explicar assim, tudo... A coisa era, ele ficava pensando, meu, como eu vou fazer pra ter pra enganar as pessoas que eu tô prendendo a respiração? Uhum. E aí ele falou, e se eu colocar... Tudo passou pela cabeça do cara. Assim, e se eu colocar garrafas PET dentro do meu peito? Como eu... Ele foi um médico perguntar como eu poderia ampliar minha capacidade pulmonar através de cirurgia. O cara falou, não, cara, isso não existe e tal. Sabe, o cara foi indo em vários... Várias instâncias. Várias instâncias, assim, pra tentar entender como que ele... Cara, é muito foda isso. É tipo um road trip do mágico. Ele indo ao redor do mundo, ele explica ele indo atrás de um cara que ele ouviu dizer que conseguia ficar sem respirar durante não sei quantos minutos. Bateu o recorde mundial. Nossa. E aí, pô, é muito foda, cara. É legal, o David Vane é legal. O Dynamo também é legal. O Dynamo é legal, eu gosto dele. Você. O Chris Angel é espalhafatoso, mas ele faz umas coisas legais também. Ah, não, eu não consigo olhar pra cara dele. E ele já mudou pra caralho. Um dia eu tava assistindo um programa, eu não, falei, ele, cara... Ele, tipo, ele não percebeu que o New Metal não pegou, já acabou. Então, entendeu? Mas ele já mudou, ele não é mais daquele jeito. Pô, ele pegou a Cameron Diaz. Não foi ele que pegou a Cameron Diaz, o Chris Angel? Cameron não, Diaz esse é foi, muito foi o Chris Martin que pegou a Cameron Diaz, não foi não? Não, ah, não, foi a Cameron o Diaz Angel. É a Gwyneth Paltrow. É, foi o Chris Angel, pegou a Cameron Diaz, cara. Cameron Diaz superestimado. Pegou a Cameron... Não. A Gwyneth Paltrow pegou... Era casada com o Chris Martin, do Coldplay. Tem uma filha, Apple. Que... Tem Apple? Três filhos. Dois, três é? Filhos. Chama Apple. A primeira filha dele chama Apple. Sabia, não. Se você põe ela no bolso, ela dobra. Nossa senhora. Bom, deixa eu voltar, né? Tem, aí, então tá, Dynamo você tá falando e o Chris da Paulista. Blaine e o David estão por aqui. Cross e o... David Copperfield. E o David Copperfield estão na David Paulista. David Copperfield agora, era um mágico de verdade. Ele catava a Cláudia Schiffer, velho. Não é, era verdade, Cameron Diaz qualquer. Ele catava a Cláudia Schiffer. Cameron Diaz é uma qualquer, é isso que você tá falando? Ah, ela é superestimada. Cara, eu não suporto. Né? Nossa, Cameron Diaz em um máscara, ela sabe é qual que é o problema das Cameron Diaz? Nossa, é única que ela tá gostosa. Ela mais nova, ela é bonita. Agora ela tá ficando... Tá quarentona e tal. Ela tá ficando com cara de Xana velha. Se mas é no sabe lugar que, mas da ela... boca, criou uma Xana, tá, gente? Não, tem o último filme dela que eu assisti que ela tá com outras duas mulheres, que ela tá bonita. Tipo, ah, ela é parece filme, que ela tá envelhecendo muito, tá com eu muito botox. É porque ela é muito branca, gente. Então... Mulher muito branca, é meio foda. É, envelhece é fácil. Foda. E toma sol, aí cagou. E o mágico é o seguinte, tava lá o mágico, ele tava de terno. com a manga dobrada, porque eles têm que mostrar um pouco do braço, né? David Blaine, né? Pra mostrar que não tá escondendo nada. E aí ele veio com uma cara de, coitado, desmilinguido, veio com uma cara sofrida. Tipo, mágico pobre? Mágico pobre. Eu até achei que ele fosse me vender um livro de poesia. Que é muita coisa da Paulista, né? Na Paulista ou é aquele jornal de mendigo lá? É, né? Jornal de mendigo como também. Chama aquele jornal de mendigo, o Ocas. Aí, ele você não fez nada disso. Você colaborou uma época, né? No Ocas? É, você era colunista? Você era colunista? Não. Você não era colunista? Correspondente? Não. Correspondente do Ocas na Lapa. Você era correspondente. Eu cobria Paulista. Aí. Da Moca. Aí ele foi se aproximando, eu falei, ih, vai vender livro. Aí ele chegou, oh, eu posso conversar com vocês? A gente tava em três, eu e os meus amigos. Falei, pode e tal. Ele, então, eu sou ilusionista, eu posso fazer uns truques aqui e tal. A gente, ai, tá, vai. Tipo, não dando nada pro cara. Esse cara é um bosta, né? Tá na Paulista fazendo essas merdas. Aí o cara tirou uma moeda, ai, pega na moeda de um real. Ai, pegamos na moeda de um real. Aí o cara começou a tapar, pum, sumiu a moeda, sumiu, aí apareceu não sei aonde. Eu falei, gente, esse cara é bom. Aí ele pegou, tirou do bolso um envelope dobrado. Esses envelopes marrons de, como é que chama, Momaris? Papel pardo. Papel pardo. Eu gosto envelope, de falar com sotaque. Envelope pardo. Papel pardo. Papel pardo. Envelope pardo. Ele falou assim, olha, ele tava dobrado o envelope. Ele falou, segura esse envelope e me diz o que que tem aí dentro. Se você acertar, eu te dou 100 reais. Eu falei, tá. Aí você colocava a mão, apertava, virava, dobrava. Eu falei, tem, sei lá, um cartão. Aí meu amigo, tem um RG. Era a sua certidão de nascimento. Aí isso sim ia ser um puta do mágico. Aí... eu falei, um cartão, outro, um RG, não sei o quê. Ele tá. Então, eu vou desdobrar pra mostrar pra vocês o que tem aqui. Ele começou a desdobrar, era um envelope fino. Ele pôs a mão e tirou um caralho de uma garrafa de Heineken. Um caralho. Mas tava dobrada aquela merda. A garrafa de Heineken? Não, o envelope. Como é que tava uma garrafa de Heineken? Ele, eu pus a mão naquele envelope. E aí ficou todo mundo horrorizado. Ficou assim, tipo, os três olhando pra cara dele. E ele começou a rir. Ele, eu adoro minha profissão. A gente olhando e falando, cara tirou uma garrafa de Heineken. Ele, não, pode segurar, uma garrafa de verdade. A gente segurou, cara, é uma garrafa. Olhamos dentro da garrafa e tal. Sentamos na garrafa, vai ralando na boquinha da garrafa. Fizemos isso também, pra ter certeza que era uma garrafa de verdade. E aí vocês ganharam mais dinheiro, né? Ganhou mais dinheiro. E aí ele fez assim, bom, então agora eu vou fazer meu último truque pra poder deixar vocês irem embora, não sei o quê. Aí ele fez, a senhorita, por favor, segura essa garrafa. Aí eu segurei a garrafa, tipo, na horizontal, na parte mais fina, que é a parte da boca. No gargalo. Né? Gargalo. Isso, segurei ali. Que aí o corpo da garrafa inteiro ficou vazio. Quer dizer, sem a minha mão. Aí ele, mas segura firme, porque eu vou bater aí pra não cair no chão e quebrar. Eu fiz, não, beleza. E eu segurando firme, falei, meu, ele não vai me enganar, porque eu tô segurando, vou ver. Eu vou ver como é que é. Tô vendo, tô segurando a porra da garrafa. Eu vou saber o truque. E aí tirou uma tampinha, assim, tipo tampinha da Heineken mesmo. Pegou a tampinha, pôs a mão e tal, não sei o quê. Aí rapidamente olhou, fiz assim, ó. Tampinha está aqui. E pau, sentou a mão na garrafa. A tampinha foi parar dentro da garrafa, que eu estava segurando. Aí eu quase quebrei na cabeça dele a garrafa. Porque eu fiquei e falei, mano, você é muito bom. Te dei R$2, que é o que eu tinha na carteira. Deu R$2. Eu dei R$2. Que muquirana, não acredito que você deu R$2. O cara que mais me impressionou na minha vida, eu só tinha R$2. Eu dei R$2. Nossa, e aí, mas que o meu ele ia quebrar a garrafa na sua cabeça. Então, mas meu amigo deu 15. Foi legal, meu amigo? Deu 15 conto pra ele. Falou, mano, você é foda. Tô aqui, ó, 15 conto pra você, que você é foda. Nunca vi um cara assim bom com você e tal. Ele, pô, mano, obrigado, valeu aí. Vocês são da hora. Nunca tinha visto. Que. Pô, esse cara merece o estrelar. O cara merece, só que eu não sei o nome dele, né? Pra poder divulgar o trabalho dele. Na Paulista eu só vejo uma velha que fica tocando teclado lá, meu. E tem um cara na frente do Center 3. Uma mendiga tecladista. O Michael Jackson da Paulista. Michael Jackson, não. Tem um Elvis da Paulista. A família Michael Jackson, né? Tem a família Michael Jackson e tem o Elvis da Paulista. Não, o Elvis da Paulista é uma fraude. Ele só toca música gravada, ele não canta nada. É, não, tem um cara lá que fica... dando panfleto de peça de teatro também. É o Fofão. Puta cara chato do caralho. É um que tem a cara deformada? É o Fofão. Não, então... Fofão da Paulista. Ele é feio, mas Fofão ele não tem da cara deformada. Não, não. Se você tivesse visto o Fofão, você ia... ia saber quem é o Fofão. Você ia saber quem é o Fofão. Não é ele, não. Mas, cara, eu fico pensando... Aí eu comecei a conversar com ele... Por isso que eu cheguei atrasada pra gravar o Late Nights. Eu tava conversando com um ilusionista no meio da rua. E aí ele falou que esse negócio, tipo... Tem uns truques que você inventa... E aí você registra o truque. Tipo, é teu o truque. E tem pessoas, tipo físicos, sei lá, biólogos, cardiologistas... Jornalistas. Veterinários, não sei, jornalistas... Onde vai isso? Que tem como profissão inventar truques para mágicos. E aí tem tipo uma feira de mágicos, onde essas pessoas que não, que tipo, que inventaram, expõem, e aí os mágicos vão lá e compram os direitos autorais daquela mágica. Nossa. Você entendeu? Porra. Então tem, mas, tem mas pessoas... Mas por que um cardiologista dele põe não, um não, eu inventei, não sei. Um físico. Ah. Eu não sei quem mais poderia inventar um truque. Um matemático. Ah, são outros mágicos. Outros mágicos também, mas, geralmente, mas ele falou que tem que ter mágico, muita gente. É aquele mágico que a que falta, talvez, o... O cara é o Sullivan Massado ele dos não mágicos. Exato, é, ele não sabe canta, fazer o show. Ele não sabe fazer o show. É. Ele também, é o Peninha. Fazer o mise-en-scène. Ele é o Peninha. Ele é o Peninha dos mágicos. Peninha do mágico. É, não, pode ser. A primeira namorada séria, o pai dela, foi era logo mágico. Que surgiu era o David mágico. Blaine. Não, era foi logo mendigo. Que surgiu o David Blaine. E ele um dia tava assistindo lá, ele tinha ó, canal, todos os canais e tal. E aí um dia ele começou a gritar, meu Deus, coisa do demônio. E aí, olha o que é esse cara, esse mágico, o melhor mágico. Daí era o David Blaine. E acho que na HBO passava. Passava David Blaine. Blaine. E aí ele tava fascinado, ele ficou fascinado com o David Blaine. E aí teve aquele dia que o David Blaine flutuou. Que é o truque mais fajuto que existe. Que era o truque fajuto, que ele apoiava um pé lá e daí ele dava aquela flutuada. O cara não chorou. Ah, não. Tá falando sério? O cara chorou. O cara chorou, assim. Aí todo mundo, ô, oh, que legal, o cara voou e tal. Aí, olhando pra ele, ele tava chorando, assim, de, sabe que a magia existe. É bom, tipo quando o homem pisou na lua. Assim. Ah, tadinho. Tinha um tiozão, assim, 50 anos, acreditando tava chorando. Na vida. Fiquei com pô, dó. Que bonito. Ah, Omelete Nights. Outra coisa que eu queria falar também é que eu li uma notícia de um cara que entrou na justiça. Veja bem. Ele entrou na justiça porque ele teve que amputar a perna por um motivo X. E ele entrou na justiça para ter o direito de transformar a perna dele num abajur. Porque quando o hospital corta a tua perna, ele não te devolve a tua perna? Não. É isso? O que, que eles fazem com a perna? Eu acho que eles jogam fora a perna, eles, né? Eu tipo, acho incinera. Que eles incineram a perna. É lixo hospitalar. Ele incinera a tua perna. Agora, por que, que você vai querer ter o seu pé de abajur na sua casa? Mas escuta, qual, acho que é o tamanho que define, porque quando você tira a pedra do rim, eles dão a pedra num vidrinho pra você, né? É verdade, eles dão a pedra num pedra vidrinho. Na vesícula é verdade, não também. É lixo hospitalar. Não é lixo a hospitalar. Pedra, a pedra que tiraram do seu rim não é lixo hospitalar. Quando você, perna você é. Tira o dente, você ganha o dente do dentista, né? Por que, que a perna não pode? Que a por que, é que verdade. A perna não pode? Tá aí um preconceito, né, da classe médica. Limpa a perna direitinho e dá de presente. Ah, mas tudo é, isso não tem sangue, né? Mas porque aí faz a perna vai ficar fedendo depois. Porque vai apodrecer. Eu nunca cheirei uma pedra de rim, mas não deve ser muito mas cheiroso. Mas deve ser fedorento não, gente, pra mas caralho. O negócio não é uma carniça, entendeu? É uma pedra. Olha, é deve é um ser. Mineral. Mas o deve dente ser. É um dente. É um mineral. Pô, por que, que não dá pepita, né? Pepita no rim. Porra, pepita, o que é um mineral? Dia, né? Caralho, tô com um diamante no rim. Diamante, o que é um mineral? Sabe o que seria legal se desse ostra assim? Começar a mijar assim. Diamante. Tá plim, plim, plim, plim. Caralho, tô mijando. Tô rico. Ah, aconteceu, aconteceu. Tô milagre, mijando, milagre. Tô mijando diamante. Aí você tem que ir lá, dar aquela secada na tua privada. Não vai apertar a descarga. Fudeu, né? Não vai apertar a descarga, senão fudeu. Coloca uma peneira, né? Mas aí, mas sabe como é o carne, que seria vai foda apodrecer. Se tivesse um centopeia humana, só que em vez de ser a centopeia, se fosse um... Criasse ostras no corpo humano. Porque você pode ter pérolas. Como assim criar ostra? Não tem um criador de ostras no mundo natural. Entendi. Que quando você bota um grãozinho de areia dentro da ostra, você cria pérolas. Ah. Aí você pode ter um criador de ostras no corpo humano. Que você pode ter isso. Em vez de você ter pepita, você pode ter pérolas. Mas você sabe quando eu era criança... Coloca um grãozinho... Quando eu era criança, eu tinha um pouco de medo de ir pra praia, de entrar areia na chaninha e ficar alguma coisa ali. É porque é mariscão, né? Mas deve dar alguma coisa, muitas deve, provavelmente pérolas. Deve muitas dar. Pérolas. Deve muitas dar. Pérolas. Eu ficava, um pouco receosa. O cisco novário, não é isso? Cisco? É. Cisco novário. Primeiro que não é cisco, né, Hessel? É cisto. Cisco é no olho. Tem né? gente que tem um cisco no olho e tem um cisto novário. Cisco no olho e cisco novário. Né? Sim, ó. Cisto novário é outra coisa. O seu organismo é que produz. Saúde. É. Não é uma coisa que entrou dentro de você. O seu organismo produz aquilo. Não entendeu? É aquela coisa que bate um vento e entra um cisco? Mas aí é cisco no olho, não na chaninha. Chaninha Cameron Dias agora, vou chamar a minha chana de Cameron Dias. Mas o cara conseguiu a perna? Então, ele conseguiu o direito na justiça de ter a perna. Agora eu fico pensando. A perna pensando, é dele. A perna é dele. Só que aí que tá, você porque não vai colocar foi, a perna dentro de casa, porque vai feder, vai ter mosca. Não, mas aí empalha. Vai ter a varejeira. Você pode empalhar. Vai dar berne. Empalha. Vai colocar um formol também. Empalha. Não, aí vai ter, eu acho que ele vai ter que empalhar, né? Fazer alguma coisa. Faz. E aí eu acho que ele vai fazer, tipo, o pé vai ficar apoiado assim, e aí o osso é tipo o negócio do abajur. E aí tem uma lâmpada, e aí bota aquela... Agora, a gente tem aqui uma pessoa que já teve experiência de como tratar um pata negra quando você tem em casa, que é o Érico Borgo. O que ele poderia fazer para ele durar que é o máximo negra? De tempo essa perna dele, que é como se fosse um presunto espanhol, né? É um presunto espanhol. É aquele presunto espanhol que custa uma fortuna. Você comprou isso? Não, eu não comprei. Quando eu era moleque, o segundo marido da minha mãe era estranho, obcecado com comida. E ele fez um contrabando. Hoje em dia não poderia, porque a Receita Federal está de olho no presunto que você está entrando no país. Né? Mas na época era aquela... Lembra que tinha o botão verde e vermelho? Sim. Apertava, deu verde, apertava, verde e passou. Mano, mas caralho, o cara tá com um jegue junto. Pá, deu verde, velho, entra. Deu vermelho, falou assim, poxa, mas eu sou uma senhorinha, voltei porque eu... Não, salinha, né? E... Ele entrou. E eles foram viajar, ele e minha mãe foram viajar. E ele resolveu trazer dois presuntos. Aquele puta presunto, aquela perna de presunto, sei. Sabe? Aquele que você vê na padaria pendurado. Sim. E ele trouxe dois presuntos. Aí eles conseguiram que passar... Quem traz um presunto na mala, cara? Mas não tudo foi bem. Na mala, foi na mão. Gente do trouxeram céu. Na mão. Não, cada um, tudo bem. Cada um trouxe um presunto. E, inclusive, minha mãe apertou e deu vermelho. Mas a mulher, sabe, aquele milissegundo da mulher virar o rosto, minha mãe, uma marginal, ela passou rápido o presunto pra ele. Ele jogou o presunto. Jogou o presunto nele, ele tava com dois presuntos e ela foi pra salinha e ele saiu com os presuntos, com o contrabando de presuntos. E aquele presunto, né, porra, era delicioso, que era aquele presunto cru e tal, né, defumado, incrível. Comeu-se uma pata daquele treco ao longo de um mês. Nossa. Em casa. Você vai lá tirando com a faca e tal. Come puro? Come puro. Você não comeu presunto cru? Não, então, se esse presunto assim comia não, puro... Você tira... ele tem uma capa lá, você corta essa capa, aí é uma carne podre ali embaixo. Mas cada vez melhor essa história. Ah, cara, você nunca comeu presunto cru? É a mesma não, coisa. Sim, é presunto não, cru. Continua. E aí você puxa aquelas fatias do presunto cru fininhas, fica uma delícia. E aí, beleza, mas ninguém aguentava mais comer... O presunto. O presunto, porque, porra, foi um mês comendo presunto cru. E ele resolveu... O que ele fez? Ele pendurou o outro lá fora. E esqueceu. Nossa. E ficou. Nossa. Sei lá, meses o presunto lá. Quando alguém lembrou... Porque, sei lá, foi no inverno, ninguém saía lá no fundo da casa, não sei o que lá. Era um ecossistema. Quando saiu lá, tava verde. Era um musgo, era uma planta. Parecia uma samambaia o presunto. Tudo Nossa, verde. Que nojo. Ele comeu? Ele é completamente sem noção. Ele foi lá com uma faca um dia, descobriu o treco. Ele desencapou aquela... Não, ele não fez. Não. Mas é o que você faz, né? Você tira tudo o que tá ali por cima e aí você olha. Gente, tá podre aquilo, pelo amor de Deus. Não, pode ser que a parte de dentro realmente não esteja podre. Romariz ficou meses lá no sol, na chuva, no vento, no relento, com bicho. Tava coberto. Não, a parte de dentro não pegou. Ficou na churrasqueira coberto, assim. Mas é o relento mesmo, é aberto. Você come qualquer coisa mesmo, né? Sim. E o bicho foi lá, descascou o treco e mandou ver. Cru? Sim. Aí sim, mano. Caraca! É assim. Bom, enfim, o cara que quer a perna dele, ele não vai poder comer, né? Não vai, não tem como ele fazer não vai o presunto comer a perna, cru não da perna. Não, eu tenho muita mesmo. Curiosidade, o que, lembra, que ele fez com essa perna? Macunaíma, exato. Ele tira o bife e gente, come mas é estranho você ter seu pé na sala, né? Meu pé tá sempre na sala. Antes o pé de outro, entendeu? Antes o seu pé que eu pedi. Você tá acostumado com seu pé é o que você vê todo dia, entendeu? E é um pé seu, pensa as vantagens de você ter o seu pé lá que não tá mais vivo. Você não tem que mais cortar a unha do seu pé. Ele vai, não vai crescer. Chulé não vai ter mais. Não vai ter mais chulé porque ele tá lá. Ele tem várias vantagens. Colocar meia e calçar, não, sabe? Não vai ter mais frio no pé. Você pode encostar aquele pé. Tipo, vai uma mina lá, você vai dormir com ela? Você leva a sua só pé, coloca encosta o pé, né? O pé nela e ela não vai gritar porque seu pé não tá gelado. Entendeu? Seu pé tá quente, tá sempre a temperatura ambiente. Ai, gente, não tô acreditando. Tem várias mas vantagens. Só imagina você, o quê? Você é mulher. Sou homem. Você é mulher, o que você faz com sua perna? Você depila ela. Sim. Você depila ela, né? Você tem cara que tem... A sua perna fica bem peluda se você não depilar. Porra! Aí, imagina você tem porra! A sua... Não vai mais crescer o pelo da sua perna, você não tem que depilar mais. Você vai lá, ficar olhando sua perna e aquela perna vai ficar assim, ó. Veludo, como tá hoje a sua... Se vira moda. Ah, eu perdi um dedo, perdi uma mão, perdi um braço, perdi uma orelha. Um dedo, você faz uma caneta. caneta. Você vai, você continua escrevendo. Você não faz o abajur, você faz uma caneta. Uma caneta. Você usa, se perder um dedo, você faz uma caneta, uma piteira. Você pode fumar o seu próprio dedo, engraçado. Ai, que nojo! Você pode fumar o seu próprio dedo, é bem engraçado. Pode fumar o seu próprio dedo. Fazer um adaptador para algodão, enfiar o seu dedo na sua própria orelha. Tem tanta coisa. Não, gente, fazer uma coisa que futuca o nariz com o seu próprio dedo. O que mais dá pra fazer com o seu dedo? Dá pra fazer várias coisas. Fazer coisa, dá pra pôr uma pilha vibratória dentro do seu dedo. Nossa. Nojento. Por favor, não guardem cadáveres. Queria dar essa dica pros ouvintes do Omelete Nights. Omelete Nights. É, os ouvintes mandaram e-mails perguntando sobre o sistema Cantareira. Como é que foi isso, Érico? Você que tava olhando. Interessante esse assunto. Acho importante. Eu fiz uma pergunta aqui no Twitch. Eu fiz uma pergunta aqui no Twitch. E aí várias pessoas deram opiniões aqui. A gente já falou de vários assuntos que as pessoas disseram pra que nós falássemos. Mas teve um rapaz, dois rapazes, que estão muito preocupados com o sistema Cantareira, com a falta de chuva. Não sei, você que não é de São Paulo, você que está ouvindo. Quem não é de São Paulo deve estar rindo, de orelha a orelha. Você que não é de São Paulo, está ouvindo o Omelete, não sei se já chegou aí no seu noticiário. Não tem água. Não sei se você mora no Brasil, mas você já viu o Jornal Nacional, você sabe que não tem água em São Paulo. No momento em que a gente está gravando, o Cantareira está no nível 8.1, então já deve estar pior aí. Nos próximos dias. Então, acabou a água. O governo acha que não tem que fazer nada a respeito, porque tem as eleições aí, ninguém pode admitir. E a Sabesp botou para circular aí a segunda carga do volume morto. Cara, a gente tá bebendo água de chuca. Água de chuca, né? Basicamente. Que merda, estão bebendo água de chuca. A previsão é que água de chuca é pior. No final de outubro, né, a gente vai ficar sem água, é isso. 27 de outubro parece a data. Que sim. Que eles colocaram. E aí, não sei. Então, aí tem duas pessoas aqui, dois ouvintes. É o Vini MZO. Vinimzo. E o Malcolm Bauer. Esses dois caras estão fazendo a mesma pergunta. O Vini Mizo está perguntando se a água em São Paulo acabar de verdade, não é se, é quando, viveremos no esquema Mad Max. Sim. Né? Então, vamos lá. Dia 27 de outubro, então... É já... o começo do fim. Você acha que os mutantes vão aparecer em quanto tempo? Ah, mutante demora um pouco, né? Tem que mutar, né? Tem que mutar. Tem que ter alguns anos aí. Gente, mas peraí. Mas bebendo água de chuca, eu acho que é uma questão aí. Muta mais rápido. Uma geração já, né? Uma geração mas aí. Mas peraí, gente. Esses meninos tudo aí que estão aí. A água vai acabar. Que tá aí. Esse menino tudo esses aí. Tudo que tá aí já vai crescer com três olhos. Esses meninos pequenos tudo aí já vai criar. A água vai acabar, ok. Você vai conseguir ir no mercado que vai custar R$1 milhão um galão d'água, né? Porque vai ser tipo que nem diamante. Terra de ninguém, as negras vão colocar água lá em cima. Você vai ter que... Então você vai conseguir beber água. Quem cobra caro é caminhão-pipa, distribuidora de água, né? Que agora. Já aconteceu aqui. E pra tomar banho, nós vamos fazer como? Vai ter. Paninho. Banho de gato, né? Banho do gato, ó. Cara, banho é a menor das preocupações, né? A porque... tua, né? Porque, pô, tem abastecimento de tudo, né? Tem torneira, lavar prato, lavar tudo. E você vai num restaurante, você vai comer em qualquer lugar. Tem água, precisa de água. Gente. Não, tá, vai ser foda. Água, vai tomar banho, vai ter que lavar o quê? Com lenço umedecido? É bom. Eu faria banho de lencinho umedecido. Mas como é que vai lavar o cabelo? Caralho, eu preciso ir, vou fazer um estoque de lenço umedecido. Eu não mas conseguiria como é que vai lavar tomar o cabelo? Banho com lenço umedecido. O cabelo vai virar tipo uns dreads. Não, usa aquele shampoo seco. Não, no cabelo... Mad Max a maioria das pessoas ou são carecas ou... Só a Tina Turner não é careca, mas ela que tem um puta cabelo, né? Não, mas o Max Rokachansky, ele tinha mullet, né, no primeiro. Ele tinha mullet. Ele tinha que lavar o mullet. Mas no primeiro era o comecinho do final dos mullets. E ele tinha um cachorro, que devia feder muito, porque o meu cachorro fica 5 dias sem tomar banho e uma carniça. É uma carniça, Daniel. Charlize Theron tá careca nesse novo... Charlize Theron tá careca, já tá... Tá careca, ela já tá ligada. Tendência do mutante. A gente sempre pode raspar a cabeça, né? Sim. Eu acho a melhor opção. Ficar todo mundo... Porque aí o paninho umedecido resolve muito bem. Caralho, eu ia sofrer muito dá tomar banho de pano umedecido. Daquela lustrada... No... O problema é o sol, né? Porque quando para de chover, o sol começa a torrar e tal, e você vai ficar... Boné. Você tem que usar boné, exato. Boné, o chapéu... Cara, meu chapéu de cowboy tá aí. E você sabe, né? A gente, você que ouviu o Omelette Nights da semana passada, você sabe que o DNA clama pelo uso do chapéu. É ancestralidade, né? É ancestralidade. A toga pode voltar aí. A toga pode voltar também. E... gente, não vai dar certo esse negócio sem água. E outro, o outro cara lá, que eu já perdi todas as coisas, mas eu falei o nome dele já, então eu tô satisfeito. Pergunta: que super-heróis poderiam solucionar a crise d'água em São Paulo? Ah, o Super Gêmeos ia ficar difícil, né? Porque o Glick, ele só consegue carregar um balde por vez, né? Não ia ajudar a vida de ninguém. O Glick teria que ensinar. Gente, o difícil é que eles teriam que ensinar o macaco a dirigir o caminhão-pipa. É. E tinha aí, que ser a tempestade pra trazer chuva, não é? Tinha que ser a tempestade. É, Dani Taranha! Puta merda! Parabéns! Você foi premiada! Nerd da noite! Você mandou muito bem, você é a nerd eu do acertei, dia. Eva! Caralho, eu tô fazendo lição de casa, tô estudando muito, obrigada! Orgulhoso! Gostaria de agradecer todos os meus fãs, as pessoas que torceram por mim esse tempo todo da minha carreira. Muito obrigada, depois de um ano de Omelette Nights, eu acertei um super-herói que faria uma coisa que realmente prestaria pra humanidade. Então, muito obrigada. Parabéns, sensacional. Tem mais um que aparece no cinema que também funcionaria, vai. Thor. O Thor invoca as tempestades. Ah, é verdade. Com o martelinho de ouro dele. Martelinho de ouro. Ele desamassa fuscas e traz invoca coisa. Invoca tempestades. Verdade. Quando ele invoca a tempestade, será que vem a tempestade dos X-Men? Ela aparece? É, tipo, um chama o outro. Tipo, ele invoca a tempestade, vem a tempestade, aí ela faz e aí vem a coisa. Olha o shipping aí, né? Que beleza. É, então eu fiz outra coisa também, né, Nerd? O shipping eu fiz. O Percy Jackson pode ajudar as pessoas também. O Avatar, o Aang. O Aang também. Porque ele ia direcionar a água pra onde vai, né? Tipo, porque às vezes chove aqui em São Paulo, só não chove na porra da Catarina. Ele é? Dobrador de água, ele é um dominador d'água. Dobrador de água. Dobrador. É um dobrador? É um dobrador. Ele é dobrador. Aang, é dobrador de água. Ele é dobrador de água. Doutor Manhattan. Doutor Manhattan, isso é incrível. Ele ia chegar lá na cantareira, ele ia piscar e tá cheio. Omelete. Cara, falar em água de chuca, um amigo meu gay falou que ele fez uma campanha publicitária. Fez um milkshake de água de chuca. Que? Nossa, para, Romariz, não! Caralho, isso é pior que o Mad Max, mano. É o pior fim da humanidade. Milkshake de água de chuca. Que nojo! Caralho, que nojo, não vou conseguir beber água nunca mais. Eu vou parar agora de beber água. Caralho, tá doendo meu peito, acho que eu tenho um infarto. Milkshake de anjo. Tem um amigo meu gay que fez uma propaganda publicitária de um público muito restrito, né? Um público homossexual que frequenta baladas e tal. De uma chuca que você pode pôr no bolso. Machuca de bolso? Machuca de bolso. Como que é isso? Porque às vezes você tá lá, né, na balada, você tá lá naquele... não deu tempo de fazer a chuca, aí você tira do bolso, vai no banheiro da balada, faz o bagulho e tá tudo certo, você entendeu? Chuca Chegaram portátil. A inventar isso, a chuca portátil. Esses caras, eles estão muito, ó... É, a ciência além. A favor das pessoas, né? Estão muito além. Você inventar a chuca de bolso, você tem que querer muito liberar imagina o brilho. Imagina seu amigo, imagina seu amigo mágico. Mágico? Né? Usando essa chuca de bolso. Ele brota. Mas escuta, quando o cara tá no darkão, né, da balada, assim, preocupação com passar cheque deve ser a menor preocupação possível, né? Ah, você vai... Bom, gente, eu acho que o cheque sempre é uma preocupação, né? Eu acho. Eu tava pensando... Sabe o que eu tava pensando esses dias, né? Porque eu tava pensando em Guardiões da Galáxia, que tem... uma piada de porra sensacional, né? Uhum. É uma... caralho, é a melhor piada de porra que eu já ouvi. O Guardiões da Galáxia tem o protagonista, né? Que é o Peter Quill, que é o cara bonitinho lá que fazia Parks and Recreation. Não sei se você sabe. Não. Que... mas tudo bem. Whatever. É o bonitinho da vez aí. É um bonitinho. Ele tá discutindo com uma mina e ela fala... pô, sua nave é um chiqueiro. Aí ele fala assim, minha nave é um chiqueiro? Daí ele resmunga alguma coisa do tipo... pô, você acha que isso aqui é um chiqueiro? Isso é o que você tá vendo. Imagina se ligar aquela luz luminol, aquela luz, ligar uma luz negra aqui, vai parecer uma pintura do Pollock. Ah, não. Num desenho infantil, Pollock, né? Um monte de gente não entendeu essa piada. Que bom que não entenderam. Nossa, sensacional. Eu dei um grito na hora no cinema, porque cara, eu achei a coisa mais genial que eu vi esse ano, assim, de piada. Nossa. Porque num filme infantil, o cara conseguiu passar a piada de porra. Né? Que como o cara gozando no teto da própria nave. Incrível. E aí eu fiquei pensando, como que eles... Não tem como superar esse... Não. Não tem como superar essa piada num Guardiões da Galáxia 2. Mas eu acho que tem. Com algo no nível do milkshake de chuca do Thiago Romariz. Ai, ai, ai. Por que romarização? Você lembra? Você não sei, soltou vocês isso? Eu acho que aí, Guardiões da Galáxia 2 tem que ter piada de chuca. Pronto. É isso. Guardiões da Galáxia 1, piada de porra. Guardiões da Galáxia 2, piada de chuca. Perfeito. Pronto. Essa chuca portátil é tipo aqueles Mump. É Mump que chamava? Aquele saquinho que você bota um canudinho e chuca? Mump. Mump. É tipo um Mump. Mump é um... É um negócio que já vem com... Mump é um suquinho, vem um saquinho que já. Um suquinho de porra, né, também. É um suquinho de porra, porque, desculpa, você que toma aquele leitinho de soja, eu não sei de onde vem aquilo. O de maracujá é bom. O de maçã é gostoso, tá? O de maçã é bom, o de maracujá também era bom. Olha, Hessel. Não sei nem do que vocês estão falando. Olha, Hessel. Tem um cara aí, tem um lugar que tá polemizando por fazer drinks, né? Drinks não, tá com receitas com esperma. Receitas de porra. É esperma do quê? Eu não sei. Do homem. É esperma. Gente, do chefe. Por que vocês ficam sabendo dessas coisas? Não, ele dá um livro de receitas pra você fazer com o seu. Você fazer com o seu? É. Fazer um omelete, jantar na sua casa? Omelete de porra. Mas é limonada de porra. Mas vou servir pros meus amigos hoje uma limonada. É isso mesmo. É sério isso? É sério. Engodo da internet. Isso não pode, porque é calibanismo. É o quê? Calibanismo. Não é. Fala de novo. Calibanismo isso. Calibanismo. Hoje no programa da Ana Maria Braga, uma receita maravilhosa. Indicar aqui pra vocês. Pega um pouco de porra do seu marido. Vem cá, Louro José. Vem cá, Louro José. Vai lá. É de porra? Imagina o Louro José. Gente, não, para. O nome do cara que tá fazendo as receitas de porra é Paul Pottenhauer. Paul Pottenhauer, né? Que diz ter menos de 45 anos, mas não revela a sua idade. Paul Pottenhauer falou que tava num bate-papo com amigos um dia e estavam falando, que faz com as amigas e os amigos, falando, que faz depois, né? Depois bucaque. Amigas e amigos faz o quê? Não sei, chutei uma coisa agora. Não, mas pode continuar. O cara falou, amigos e amigos, que faz com a porra depois? Orgia. Tal, né? E aí ele falou, daí ele teve a ideia de fazer receita. E ele começou, é o próprio que ele come. Ele faz a receita. Vamos ver se tem uma receita aqui. Agora, eu tô olhando, vocês acham que eu tô olhando no lugar assim, puta, o Gore, Zone, Potori? Não, é na folha, eu acho, né? É na folha. No pé agora, da matéria tem uma assim, receita. Que, tipo, tem iguarias que são muito raras, né? Por exemplo, o cara come ostra, come ouriço, não sei o quê. E, tipo, tem os caras da cientologia, tipo Tom Cruise, que comem placenta. A placenta deve ser super raro, porque depende que você engravide. São 9 meses esperando a placenta pra você comer. Porra não, né? Porra, tem... Qual a hora graça que você quiser, né? Porra, você pode comer. Ai, gente, vamos... Ai, que tipo mojo. Pipoca, olha, né? o cara manda aqui, ó, direto tipo na panela. Pipoca? Vocês estão loucos? Qual será a pipoca no cinema pornô? Imagina se pegar a mão. Para, Romarito. Você já veio com esse negócio da água aí, eu não quero ver mais nada. Comer pipoca no cinema pornô? Imagina, tem aquela coisinha que você aperta... Manteiga que demais! Manteiga. Você quer manteiga ou porra? Ai, gente, não! Você vai na bomboniera no cinema pornô, aí você tem a bisnaga, você aperta em cima da bisnaga. Olha aqui, ó. A gente tem pipoca, arroz doce. Vamos passar a receita aqui que eu tô pegando não na folha. Não vamos passar a receita de nada, não. Tem a pipoca trufada e tem a pipoca para, porrada. Para, ingredientes. Ingredientes. 60 ml de vodka, um copo de leite. Você tá reclamando do leite? Você tá reclamando todo do leite? Todo tipo de leite é nojento. Mas tudo tem vodka, tudo que tem que ter 30 ml de licor de framboesa. Vodka, né? Quem tem licor de framboesa em casa? É, que frescura essa receita aí. Que frescura, essa receita aqui, né? E uma ou duas colheres de chá de sêmen. Pode ser, então, uma colher de chá de sêmen ou duas colheres de chá de sêmen, que equivale a uma colher de sobremesa de sêmen. Preparo. Misture a vodka, o leite e o sêmen num recipiente. Adicione o licor de framboesa aos poucos, para que o leite não talhe. Qual dos leites? Falha essa receita. Sirva com framboesas frescas. Tô a fim de chorar. Pô, mas isso não é um prato, isso é um coquetel. É um coquetel. Mas tem omelete também. Tem o omelete. O omelete é nojinho demais, eu não vou falar. A folha teve coragem, eu não vou ter coragem de falar. E olha que eu... Ah, não, eu vou falar assim. Ele manda gozar direto na frigideira quente. É um perigo. Entendi. Um perigo. É um perigo. Mano, tudo que você quer é chegar com o seu pau perto de uma frigideira quente, entendeu? Mas é porque tem produtos que você tem que... Quando você vai usar, por exemplo, a manteiga, você tem que derreter a manteiga, ela tá meio quentinha. Quando você esporra direto, ele já sai quente, entendeu? Deve ser por isso que tem que esporrar direto na frigideira. A receita deve pedir. Nossa, mas que bosta, né? Tipo, deve ficar muito ruim. Sabe o que alguém precisa inventar? De novo, aí você falou da genialidade do cara que inventou a chuca portátil. Tem que inventar a enxada, tem que inventar. Sabe aquela luva de amianto pra você pegar a frigideira quente, cacete? Sim. Tem que fazer a camisinha de amianto com um buraco pra você já poder chegar perto com segurança, entendeu? Você quer fazer a receita... Essa receita, né? Essa receita aí de porra, você coloca sua camisinha de amianto pra chegar próximo com segurança da frigideira quente. Que seria pior? Lembra daquele caso que aconteceu lá em cima do Brasil, que eu não sei o lugar? Não sei se foi em Pernambuco, se foi... Não sei onde foi. Foi lá em cima. Que os caras faziam coxinha com carne humana? Lembra disso? Sim, lembro. Uhum. O que é pior? Comer uma coxinha de carne humana ou comer um omelete de porra? Comer um omelete de porra. O omelete de porra é muito pior. Depende de quem é a porra. Cara, mas, sinceramente, eu prefiro comer o omelete da minha própria porra do que comer uma coxinha de carne humana, de, sei de lá. Qualquer de... pessoa. Coxinha de carne humana, né, mano? Porra, pô, mas coxinha é tão bom, velho. Mas eu acho que carne é carne, Érico. Carne é carne, humana ou não. Carne é carne, foda-se, tá frita, coxinha tá cozida, de carne tá humana assada. Com porra. É tipo coxinha catupiry, canibal. Não, peraí, vamos... Não, aí você tá misturando tudo, Romariz, não estraga. Vamos negócio, tentar entender. Pelo amor de Deus. Que coxinha é essa? É aquela coxinha maçuda? É. Ou é uma coxinha com catupiry? Porque se ela for coxa feita creme, igual... Aquela coxa creme. Coxa creme. É, coxa creme. Porque coxa se for igual a do Veloso... A do Veloso é tipo, é feito, sabe? Tem aquele... Porque recheio, tem algumas coxinhas pronto. Que você come e aí o recheio tá frio, porque foi mal frito, entendeu? É. Tá na temperatura errada o óleo. O frango fica seco, né? É, fica seco. É, se você pega uma carne humana... Se você pega uma coxinha de carne humana que tá frio no meio, aí você... Porra, fudeu. Que inconveniente, né, meu? Que inconveniente, né? Imagina se encontrar um cabelo, né? Encontrar um pimpinho. Porra, aí não, né? Não, aí não. Imagina. E essa carne, de onde vai ser? Vai ser o quê? Da coxa? Cabelo, uma coisa. Vai ser da panturrilha? Carne de panturrilha parece boa. Não, é dura. Porque ela mexe muito. Tem que ser da onde menos mexe. Tem que ser, tipo, da barriga, do peito. Depende muito da pessoa onde também. Onde é o nosso filé mignon? Nosso filé mignon é onde? Eu acho que deve ser, tipo, aqui assim, né? Tipo, é onde menos mexe, né? É aqui, ó. Certeza. É esse aqui, ó. Que isso é, tem uma, aqui eu tô segurando aqui na... Ou é aqui a picanha, talvez. É, picanha. É. Aqui a picanha. Eu devo ser mais saboroso aqui. É. Eu devo ser mais saboroso aqui. Eu essa acho que é. É na lombar. Aqui do lado. A lombar. A pochete que fica atrás. Aqui embaixo do braço, onde às vezes tem essa coisa que fica balançando aqui. Assim. Pele. Não, eu tenho a impressão que aqui é fibroso. É. Tenho impressão é porque vai depender muito da pessoa também, né? Tipo, carne de paniquete deve ser uma bosta. Deve ser, duro pra caralho. Deve ser duro pra cacete, deve estar cheio de produto químico. É, não é free range. Não, é uma merda. Essa carne não é free boy. Essa carne não é free, não é free range, não é, né, aquela não coisa mesmo. Assim. Se caísse nos Andes ali um avião e se sobrevivesse, primeira meia hora tava comendo gente. Não ia nem esperar uns não ia, dias. Mas vou te explicar por quê. Não vou esperar, não tem essa de esperar. Vou te explicar por quê. Eu não como em avião. Eu não como. Você já tá morrendo de fome. Já tá com fome. Então, tipo, se cair e eu sobreviver, eu vou estar com muita fome. Porque eu não como. Por que você não come avião? Porque é nojento. Claro que não. É, a comida de avião é nojenta. Cara, eu viajei, tipo, 13 vezes esse ano. Comida de avião, eu acho que eu prefiro tomar o drink de porra. É engraçado isso, né? Caralho. Então vamos fazer uma omelista? Vamos fazer uma omelista, pronto. Top comidas. Isso. Número 1, melhor de todas. Risoto de placenta. Número 2, coxinha de carne humana. A partir disso, eu já não me responsabilizo. Número 3, omelete de porra. Número 4, milkshake de água de chuca. Água de chuca. E número 5, então, a gente não foi até alguns que Número 5, anéis de prepúcio, como Lula, assim. Anéis de prepúcio. Prepúcio adorei. Perfeito. Perfeito. Não! Tá aí. Não. Um abraço pro pessoal do comercial. A gente fez uma reunião essa semana, eles insistiram que tem que voltar o Melista. Fala assim, puta merda. A gente faz o Melista toda semana. Como tem que voltar o Melista? Toda semana tem o Melista. Essa é a melhor então, Melista. Então agora aqui um Melista pra vocês. Perfeito. De coração, tá? É isso aí. Quer pedir desculpas pras pessoas? Não, desculpa nada. Tem que pedir desculpa nada, Dani. Entendeu? Os clientes são interessados, olha. Desculpa! Quero ver eles encontrarem uma lista dessa em qualquer lugar. É o programa aí. Mais corajoso, tá? Porque a Folha vai lá, ela dá a notícia, ela não comenta. Aqui a gente comenta, degusta. Não degusta. Ninguém degusta. Ninguém vai a fundo. Não. A gente vai a fundo no debate. Isso aqui é verdade. Aqui é jornalismo. Aqui é ciência, meu amigo. É ciência. O Hessel tá louco pra fazer um jornalismo gonzo. Ir lá experimentar as coisas. Falar... Jornalismo o quê? Omelete Nights. Hasta la vista, baby.